dia e hora, minhas lágrimas só tu enxugarás. Minha alegria vem com a aurora e o meu pranto a teus pés se findará. Deus meu, não me desampares. Eu quero um dia chegar ao céu. Lá cantarei louvores a ti. Já entreguei. Agora sinto tua paz no coração. Então espero na tua bondade. Oh, meu Senhor, responde a minha oração. Deus meu, não me desampares. Eu quero um dia chegar ao céu.